O dia 16 de fevereiro na história, 1878, era aberto ao público o Teatro da Paz em Belém, no Pará, construído com o dinheiro do rentável ciclo da borracha. Hoje é o maior teatro da região norte e um dos mais luxuosos do Brasil. 1958, nascia na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Oscar Daniel Bezerra, ex-jogador de basquete e ídolo do esporte brasileiro. Com 2,05 metros de altura, Oscar, conhecido como Mão Santa, participou de 5 Olimpíadas e é considerado um dos maiores jogadores da modalidade de todos os tempos entre os que não atuaram na NBA. 1992, morria em São Paulo o ex-presidente brasileiro Jânio da Silva Quadros, após sofrer 3 acidentes vasculares cerebrais que comprometeram sua condição física, ele não resistiu. Nascido no dia 25 de janeiro de 1917, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Jânio Quadros teve uma carreira política meteórica e também foi uma figura muito controversa. Após concluir a Faculdade de Direito em São Paulo, em 1939, montou um escritório de advocacia no centro da capital paulista. Filiou-se ao PDC, foi candidato a vereador em 1947, mas não conseguiu a votação necessária. 2002. O político Jader Barbalho foi preso em Belém do Pará. Ele e outras pessoas eram suspeitos de ter participado de irregularidades da extinta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM. A prisão só foi possível porque o ex-presidente do PMDB na época não ocupava cargo eletivo. Jader havia renunciado ao cargo de senador em 2001 sob denúncia de desvio de verbas públicas. Se ele ainda fosse senador, não poderia ser preso devido ao foro privilegiado, mas Jader obteve um habeas corpus e foi solto no dia seguinte. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.